Federal 9978, no solo 36, livre pista direita, chame o solo Salvador, 121 decimal 9. 219, solo Salvador, base ligado, batido 9960. San 3304, torre Salvador. 3394, 3304. San 3304, autorizado pouso, 050 graus, 079, pista 90. Livre pouso na rodada San 3304. Sente uma peça de área de voo visual, tanto pé, suporte no local de pouso, só de salvador 017. Linha 7101, autorizado a alinhar e manter pista 10 a partir da interseção. San 3304, no solo espaço 0, libere direita, solo 121 de solo. Direita regional, San 3304. Marinha 7101, autorizado a decolar, pista 10 a partir da interseção, com a hotel, vento 050 graus, 07. Papá Romeu, Charles Serra, Torre Salvador. Gente, autorizado acionamento, reporte para o táxi, Charles Serra, Eco. Sendo código 0124, mantém sobre rede urbana, com a comportamento futuro, o próximo está na terminal. Zulu 4299, autorizado a linha e manter pistão a zero. Linha 7101, decolou os 43, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 120 8, Maria 7101. Controle Salvador, Maria 7101. Linha 7101, está falando de colar, super 060, e sai da mesma. Vamos para o 060-7101. Estamos a ver uma questão de exposição exterior da carta, da saída MOMA, se está autorizado para o 060 e só se possível ser chamado de bolsa. Na coisa não, nessa notificação, de que estamos no jogo 07 horas, chegada a ponto. Quanto é sobre chegada, minha coisa não? 299, continue mantendo posição em virtude do helicóptero da Marinha que decolou executando o perfil da saída MOMO e ainda não há preparação na decolagem. Alô, 3-0 copiado. Helicóptero da Marinha do Brasil está cruzando 25006 já na saída MOMO, agora já não interfere mais com sua decolagem. Autorizado decolar, 050 graus 079, o tráfego está com rumo noroeste. Charles Serra é, sua mensagem foi intercostada, confirma. Autorizado o táxi até a Papá, reporte para ingresso, pista 97, Charles Serra é. Quando eu saio para a Serra, eu posto o ponto da oficina, vou direto ao Ceasa, ajuste no 017, escuta o controle. Espaço 299, decolou o espaço 8, está no controle, 120 desse móvel. Oi, garoto, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4299, na Serra. Azul 499, está acabando a colagem, suba para o nível 360, via São João. 360, via São João, 4299. Eu, Charles Serra, é autorizado ali, mas tem pistão 7. Número 796, o estado é terminado, chama o controle Aracaju, na frequência 92, sinal 3. Posição. 0 grau 079. Nome é Cláudio Nono, eu informo tráfego por São João Gênero, 28 milhas no Romeu Noroeste, 1F525, passando no nível 050 e subindo ao 060. Charles Serra Eco decolou 52, chama controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado. Bom dia, o Papa Romeu, Charles Echo. Papa Romeu, Charles Echo, contato com o Nicolau, super pastor zero, e o seu dar bom. Gente, salve 400, via Charles Echo. Meu nome é Cris Lone, deixa para 410 e ajuste no 017. 4, eu peço com 27, né, 63. Salvador, Charles Seneco. Preciso. Autoriza a moto em zero, autoriza direto alerta, está presente? Autorizar, direto alerta. Obrigado. 4299, chame contra o Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 35. America 229, Scott Adams, let you arrival, descend 4000 feet, Granito 07. Maria 710, uniforme pro ideal para Serra Brava, Fortaleza? 3-5-0. Change. Chamei 3. Chamei 3 no ano, chamei Torre 1, 18, 95. Dois anos, o que você quer, meu trabalho? Passa a rotatória, o carro da Serra. Barra Missão Transforma, chama a torre, uma conosco do sinal 95. Diversão 5, tenha bom dia. Chamo Chané 6311, autorizado pouso, pista 10, 050 grau, 089. Revolvo Chané 6311, pista 10. Papa Romeu, Serra Bravo, Serra, inicie espera, curvas pela direita. Espera pela direita. Oceano 6311, informação de tráfego. Charlie 210, ao norte de Salvador, aproximadamente 5 milhas, mantendo espera. Romeu, Serra, Bravo, Serra, autorizado pelo pista 97, 080 graus, 079. Estou autorizado no 7, RP está na chave de baixo. Né, 6311, no solo 05, da direita, solo 121, do som 9. Serra, no solo 07, qual local de estacionamento? Ciente, autorizado 180 graus e backtrack por parte 4, Serra Bravo Serra. Esse aí o nome é Centurion ou não? Obrigado. Meu nome é Vera, estou me descansando, se eu ver chegada no meio de ontem, eu me vejo hoje, se quiser. Final approach for runway 10. I got 59 tower, 118.95. 118.95, yes, 229. So 229 is 5 miles out on the approach for runway 10. Roger, America 229, clear to land runway 10, 080 degrees, 07 knots. Clear to land 10, America 229. 601, 29 on the ground at 14, leaving the runway next to the right, ground 149. Okay, so the right ground 149, American 229. Eu sou de TAP, buscando 3 mil pés, a gente fizeram 7 dias, eu quero 3 dias. Eu sou 230, essa medicação, dessa vez chegada a Fomite 1, quero me resolver 50. Fecha o posto térmico, 1, 2, 3. Zona 71, sala 21, libera direita, sala 1, 21, 29. Direita, 29, ligado, 1, 2, 1, 7. O número 03, 1, 1, 2, 1, 2. Zero, nove, cinco, quatro. Número 0. Padrão, pode ser voo, número 60. Voo, 60, autorizado pouso, 050 graus, 079. Autorizado pouso, voo, o número 60. Direto do ano, deixa para o último pé, já existe 017, por exemplo, sinal ILS, responsabilidade. 425, libera direita, só 121, desse manobre. Libera direita, voo 196. Pela minha 3 modelo, chama Centro Recife, 126, desse manobre 5. Papá Romeu, Charlie, essa aqui é essa notificação, dessa vez chegada à mão para 4 ou 3, mas até sido chegada, o ajuste no 017. Passarei do 9802, ponte para 104. Passarei do 9802, autorizado a decolar, 0501. Autorizado a ganhar decolar. Ok. Vai chamar tudo um ou não tudo semana. Autorizado 180 via Aborono, passageiro 9802. Autorizado até 4 no teste. Afganistão 230. Boca. Gente, autorizado pouso, 080 graus, 079. 7 de pouso, não, na 0, com 230. Mudança na instrução de decolagem. Após decolagem, deverá manter proa até 3.000 pés. Após, continua a curva direita no perfil da Boruno. Ah, essa reautorização foi para o 3304. Mantenho proa até 3.000 pés. Após direita na Boruno. Afirma, para o 3304. Ok, copiado. Então, mantenho o eixo após decolagem até 3.000, depois cumpre a saída. E está pronto, no ponto de espera, avisar o cara na avanção. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Mantém. Uma testa de regra de voo visual e o corredor de suporte carícia. 3304, autorizado a linha em manter, pistão no zero. A linha mantém 90, 3304. Solos 3-3, libera a direita, solo 1-2-1, desse bom nome. Direita, 2-1-9, bom, 2-3-0, tá mais. Autorizado a decolar, vento 080 graus, 099. Livre decolagem, então, 90, tram 3304. Passageiro do 9802 informa que tem condição, se autorizar na proa de água. Autorizado direto ao alvo, passageiro 9802. Vá no ar, passageiro 9802. Doutor, por gentileza, mas sempre possível, se autorizar a proa de Vitória da Conquista para o 9802. Passageiro 9802, sempre preciso ser feito como se tivesse possível dar saída. Autorizado por voz de ato elétrico. Aqui, da presente leva, 9802. 04, depois 35, chama o controle, 90, desse 18. 208, qual é a parte para 3304? Bom dia, controle Salvador 3304. 1300 pés para o 3600, mantendo a torre até 3000 pés do fio. Delta 3604, está preparando a decolagem, mantém a proa até 3000 pés após o dia pesar voando para o 3600. Chico, após o perfil, agora para 3000 pés para o 3604.